Salvador, é o Sam, Mike, é o Facebook. Mike X-Ray Foxtrot, prossiga. É, Facebook na ponte 10, pátio 1, pede autorização para reboque para o pátio 3. Mike X-Ray Foxtrot, está livre reporte no término. Foxtrot, reporte no término.